Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas, obrigado por estarem aí desse lado. Vamos aqui partir para mais uma conversa e também para mais uma conversa com mais um livro, como é habitual nas Madragoas. Neste caso vamos receber Loucuras e Bizarrias de Reis, Rainhas e Fidalgos Infames, de Dom João V, tarado por Freiras, ao verdadeiro Conde Drácula, Vlad o Empalador. Vamos conhecer melhor estas personagens ao longo da conversa de hoje. Com a minha convidada de hoje é Inês Figueiras, é coordenadora editorial da Guerra e Paz, é editora deste livro. Inês, muito obrigado por teres vindo. Eu já não me recordo da última vez que estiveste por cá. Foi há coisa de quê? De um ano? Meio, sensivelmente. Meio antes, ano, tempo passa no instante. Boa noite também. Muito boa noite, sim. Tempo passa no instante. Sim, vim cá falar de um outro livro que foram As Lendas de Amor Portuguesas. Exatamente. Pronto, que é um livro bastante diferente, se bem que também toca em alguns pontos, porque muitas destas histórias que há aqui histórias de amor também. Exatamente, muitas destas histórias loucas ou bizarras também têm o seu quê, e também têm o seu quê de lendário. Há coisas que não sabemos muito bem até que ponto realmente aconteceram ou não. Okay. Ou não. Okay. Sim, e sobretudo dos reis mais longínquos. Sim, em sim. Que é mais difícil, ou que há menos fontes para ou seja, lemos numa crónica que aconteceu determinada coisa, mas depois não temos documentos que comprovem. Outros documentos, exatamente. Como é que têm sido os teus últimos meses, Inês? O que é que tens feito? Conta-nos imensos lá. Livros. Imensos livros, muita coisa. Sim, muitos livros. Uns, portanto, em escrita com os meus colegas, que é o caso deste livro, que é uma produção literalmente da Guerra e Paz. Uhum. Isto porquê? Porque foi o departamento editorial que o fez. Portanto, eu mais o André Morgado e a Ana Salgado, que já não trabalha na editora, mas continua a trabalhar como colaboradora externa. E portanto, ela também participou neste livro. Fomos os três, como fizemos já uma série de outros livros da coleção, é nacional e é muito bom, entre os quais estavam as Lendas. Vocês têm tido assim uma série de livros bem interessantes, não é? Normalmente coletâneas de qualquer coisa, ou listas, ou seja, o que for que se transforma em livros, e alguns deles têm saído nos últimos tempos e vale a pena passar pelo site da Guerra e Paz, estão lá excelentes propostas. Fica aí o convite. Mas continua. Obrigada. Pronto, então isto tem surgido, são ideias que têm surgido dentro da editora. Este livro não está nessa coleção, foi outra coisa pensada. Este em particular foi uma sugestão do nosso editor, Manuel Fonseca, que nos propôs e se fizéssemos este livro. E então foram os meus dois colegas que iniciaram a pesquisa, e vamos falar de que reis, vamos falar também de outras pessoas da realeza sem ser reis ou não, daí os fidalgos, porque alguns não foram reis nem imperadores, mas estiveram muito próximos desses monarcas, e portanto acabámos por decidir ter um pouco de tudo. Uhum. Temos histórias insólitas da realeza portuguesa e depois temos histórias lá fora, um pouco de todo o mundo, histórias mais caricatas, curiosas. Depois temos os loucos. Loucos no sentido em que eram cruéis, desumanos. Okay, mesmo. Temos os loucos porque tinham doenças mentais e que na época nem se sabia bem o que era, nem como lidar com isso. São diferentes tipos de loucuras, digamos assim. Há os loucos que seriam pessoas muito boas, mas que tinham uma obsessão, ou que eram totalmente desgovernados e esbanjavam fortunas deles e do povo e de tudo, até ficarem numa ruína completa. Há um pouco tudo nestas histórias. E são histórias, certamente, algumas delas divertidas, aquelas que podemos encontrar nestas loucuras, bizarrias de reis, rainhas e fidalgos infames. A pesquisa demorou muito tempo? Por acaso até foi rápida, relativamente okay. Rápida. Um mês, entre escrever, portanto, pesquisar e escrever, foi um mês e meio, talvez. Nós os três, não é? Se fosse só uma pessoa, demoraria um pouco mais. Mais tempo, obviamente. Sim. Pronto, e essas duas personagens que estão na capa... Se cá despachamos já estas duas, por assim dizer, Dom João V, tarado por Freiras, e a outra, eu nem sequer conhecia, este Conde Drácula. Sim. Comecemos pelo rei, então, Dom João V. Que problema é que ele tinha, então, com as freiras? Dom João V, tal como muitos reis, tinha as suas amantes. A particularidade é que elas foram mesmo muitas. Uhum. E tinha uma especial atração por freiras, inclusive de algumas das quais teve filhos, e também mulheres casadas. E depois temos aqui... contamos os casos particulares de algumas dessas histórias e depois também falamos também da sua obra megalómana, a construção do convento de Mafra. Estamos a falar de século XVIII. Para quem não está assim familiarizado, Dom João V, século XVIII, se não estou em erro, começou em 1706 o reinado de Dom João V. E este Conde Drácula, quem é? O Conde Drácula. Eu disse Vlad, estava a dizer bem, Vlad, é isto? Vlad, o empalador. Quem é que é esta personagem? quem é que é este louco? Sim. Crê-se que a personagem do Drácula foi inspirada nele. Uhum. Ele ficou conhecido como o empalador porque era exatamente isso que ele fazia aos seus inimigos. Ou seja, muito animador. Sempre que tinha qualquer tipo de desentendimento, todas as pessoas, ou seja, se fosse em guerra ou fosse as pessoas mais próximas, o que é que ele fazia? Empalavas ou mandavas empalar, e portanto foi um reinado horroroso com toda uma série de gente, portanto, nos paus, não é? Uhum. Os paus no dito cujo, e depois quanto mais a posição da pessoa, conta-se que quanto mais importante fosse na sociedade, maior era o pau, portanto, e estas pessoas não podiam ser sepultadas, ficavam à vista de todos para que toda a gente visse. Se não fizeres como eu quero, é isto que te acontecerá a seguir. Uau. Aliás, este Conde Drácula está incluído nas loucuras e bizarrias lá de fora, que vocês têm aqui esta... Dividem um livro em loucuras e bizarrias cá de dentro e loucuras e bizarrias lá fora. Alguma vez pensaram em fazer apenas o livro com portugueses? Ou a ideia sempre foi incluir aqui... No início pensámos nos portugueses, depois pensámos só os lá fora, porque achámos que tinham histórias menos conhecidas, mas no fim pensámos, não, o melhor é termos os dois mundos. Claro que dentro dos reis portugueses, como é um universo mais pequeno de hipóteses, não é? As histórias, digamos assim, não têm tantas histórias tão macabras, enquanto que depois, lá fora, englobando todo o mundo, claro que vamos encontrar aqui histórias totalmente bizarras e pronto. E então decidimos ter esse um bocadinho, mostrar um bocadinho de cada um desses mundos, porque a questão aqui é, geralmente, a pessoa que governava, não é? Sim. E hoje também deveria ser assim, não é? Seria o exemplo. O exemplo, claro, e nós associamos a isso, não é? E de que forma é que eles marcavam o exemplo? Marcavam exatamente o contrário do que deveriam ser. E então, eu acho que esta também é uma forma de atrair as pessoas a conhecerem um pouco mais do passado, pela atratividade destes episódios, pela curiosidade que suscitam. E já lá vamos conhecer então mais histórias destas, de loucuras e bizarrias, de reis, rainhas e fidalgos infames. É uma edição da Guerra e Paz, numa noite em que eu converso precisamente com a coordenadora da Guerra e Paz, Inês Figueiras. É ela a minha convidada. Inês, o que é que te está a apetecer ouvir? Diz lá. Pode ser numa casa portuguesa. Olha, numa casa portuguesa fica bem, e vamos lá. Também fica bem ouvir aqui nas Madragoas a voz de Amália Rodrigues. Casa portuguesa. Numa casa portuguesa

Ela passou pela Rádio Amália há poucos dias, esteve no programa Estrela da Tarde, é uma revelação do fado, destacou-se no, na edição do ano passado do programa The Voice e chama-se Soraya Cardoso. Ouvi-me lá aqui a cantar este Ó Gente da Minha Terra. Numa noite em que eu converso com a Inês Figueiras, ela traz-nos este livro, chama-se Loucuras e Bizarrias de Reis, Rainhas e Fidalgos Infames. Já percebemos que o livro divide-se assim entre loucuras cá dentro e loucuras lá de fora. Vamos então aqui olhar para as loucuras portuguesas, para dar aqui, já falámos de algumas delas, algumas são, aliás, ainda não as referimos, mas são bem conhecidas, por exemplo, quando falamos em Dom Afonso Henriques, lembramos-nos imediatamente dessa luta contra a mãe. Contra a mãe, não é? Mas há aqui umas assim mais desconhecidas, creio eu. Por exemplo, vamos lá saber porque é que Dom Sancho II era um rei enfeitiçado. Sim. Isto são várias crónicas que o referem desta forma, porque ele casou com uma mulher viúva, uhum, de Castela, e na altura consideraram... assim, o mais provável é que ele tenha casado por amor, mas acharam aquilo muito estranho. Uhum. O povo, as pessoas à volta do rei, com interesses, toda a gente era contra o casamento. E o que é que aconteceu? Ele esteve em guerra para tentar conquistar mais território no Alentejo e deixou o seu reinado um pouco... digamos que ele não foi um bom governante. Isto porquê? Deixou as coisas nas mãos de uns velhos conselheiros, foi para a batalha, depois regressou e decidiu trocar por uns amigos mais próximos da batalha. O clero não estava contente porque queria privilégios e que ele não dava, e então começam ali toda uma série de intrigas muito comuns na época. E o que é que aconteceu aqui? Até o Papa Inocêncio se meteu aqui no meio disto tudo. Primeiro tentaram anular o casamento dele, dizendo que era prima, já não sei em que grau, quarto grau, penso eu, a mulher, portanto tentaram anular o casamento antes que houvesse descendência, e tornar o irmão rei, com esse objetivo de dar benesses ao clero. E então o irmão vivia em França. E veio para cá, estiveram mesmo em luta, e há um episódio bastante insólito em que as pessoas chegadas ao irmão raptaram a mulher, que eles oficialmente perante a igreja já não eram marido e mulher, porque o casamento foi considerado nulo, mas continuavam a viver como marido e mulher, e portanto raptaram-na e levaram-na para o castelo de Ourém. Ora, o rei Dom Afonso II foi atrás dela, atrás da sua mulher, mas não a conseguiu recuperar, acabou por partir para o exílio, para Toledo, espero não estar se não me engano, e, portanto, há muitas crónicas, século XIV, XVI, que falam nesse amor doentio que ele nutria por aquela mulher e como aquilo o levou à ruína. É curioso porque é uma personagem interessante, este Dom Sancho II. Estamos a falar do ano de... Ele morreu em 1248, era o filho mais velho do rei Afonso II e da sua esposa Urraca de Castela. Outra das personagens do livro é a Dona Maria I, uma rainha louca no trono português. Porquê que Dona Maria I era uma rainha louca? Ela tinha distúrbios mentais, ou pensa-se que teria, não se sabe exatamente o quê, mas algo ligado a um maníaco-depressivo, um estado maníaco-depressivo, melancolia, como se chamava na altura, e, portanto, as doenças psiquiátricas ainda não eram conhecidas, sabia-se muito pouco, e os métodos para lidar com isto eram sangrias, banhos, uhum. e não havia muito mais do que isto. E, portanto, Dona Maria I ficou muito abalada com a morte do pai, Dom José I, e tinha delírios em que via o pai em cinzas, estava convencida de que o pai estava a arder no inferno, uhum. Talvez também porque o aconteceu anteriormente, no reinado de Dom José I, e que também é falado, que são a questão dos Távoras, a execução da família Távora. E então ela vivia muito mal com tudo isto. Era também uma pessoa muito ligada à Igreja, e que os médicos pensam que isso terá ajudado nos seus delírios, porque esta questão, esta relação com o inferno, que ia arder no inferno e arder no inferno, e todos estes delírios. Então houve vários médicos que foram chamados para tentar curar a rainha, sem êxito, incluindo um médico muito conhecido que tratou o Jorge III da Inglaterra, que assim, daquilo que li, esse acho que ainda era mais louco. Ainda era mais louco, porque há relatos dele a andar a passear pelo palácio com a fronha enfiada na cabeça, a almofada como se fosse um bebê. Okay. E então há este médico, que não me recordo o nome, mas que, portanto, é considerado um dos precursores da psiquiatria, e que tinha um hospício em Inglaterra e que tratou o rei. E como chegaram aqui os relatos de que o rei estava a melhorar com estes tratamentos, decidiu-se chamar então esse médico por 20 mil libras, um valor muito avultado, o que seria hoje, pronto, estas conversões são sempre complicadas, mas seria algo como 1 milhão de euros, uhum. para vir tratar a rainha Dona Maria I. Então ele veio para Portugal tentar ajudá-la, mas isto foi sem grande muito sucesso. Difícil. Sim, tentou primeiro afastar a rainha da corte e de todos os padres à volta dela, uhum. os confessores, por causa dessa relação, portanto, por considerar que não era bom para ela, uhum. essa ligação tão forte, tão fervorosa à Igreja. E depois há um episódio em que ele, portanto, tenta levá-la, recomenda que ela vá para um barco. A ideia era mesmo afastá-la uma temporada no mar, só que a comitiva percebe tudo errado, pensam mesmo, vai toda a gente, vão todas as aias, vão todos os criados, vai tudo com a rainha, e a ideia não era ir só a rainha e o mínimo indispensável para afastar de todas as pessoas que estavam a influenciar negativamente. E então ele decide demitir-se e volta para a Inglaterra, e portanto nem Dona Maria I fica curada, nem Dom Jorge III da Inglaterra. Mas curiosamente, esta acaba por ser a primeira monarca a atravessar o Atlântico. Exatamente, não deixa de ser curioso. Deixa de ser curioso. E ficou conhecida justamente como Dona Maria a Louca no Brasil, porque estes episódios foram depois. Portanto, já são. Já os brasileiros lidaram mais com isto, ou conheceram mais a rainha na fase mais avançada da doença do que os portugueses. Mas também a questão aqui, também não sabemos até que ponto não influenciou. Ela terá tido uma vida bastante triste, porque ela era casada com um tio, morreu o tio, ela teve 6 filhos, morreram todos, só sobrou um, que foi o futuro monarca. Foi uma série de... houve uma série de dramas que ela viveu. Foi também nessa altura que em França os reis foram guilhotinados, e terá sido uma época terrível. Vinham aí as tropas napoleónicas, e teve de fugir. E é também, também está então incluído neste livro que acompanha a emissão de hoje das Madragoas. Mas temos também de temperar esta conversa com alguns temas, e por isso vamos ouvir este Perfeito Pecado. É assim que se chama o tema que vamos ouvir na voz da Maria Emília. Faz parte do disco de estreia da Maria Emília, Casa de Fado, editado em 2018.

meus braços abertos e os meus sentidos despertos para te acolher no regaço. E juro que estarei sempre a teu lado, a cantar este teu fado para embalar o nosso abraço. É aqui, nos segredos do teu rosto, no anseio da chegada do momento de te ver, que eu acredito nas histórias e viajo nas memórias sem ter medo de viver. Serás nesta vida o que quiseres, mas tudo o que tu escolheres falo sempre com amor. Verás, não há nada neste mundo, nada que dure um segundo, sem verdade e sem calor. Já fui tempestade sem bonança, hoje cresce-me a esperança, sonho contigo, entretanto vais chegar. Quero-te aqui, meu querido, para dares novo sentido a tudo que eu hoje canto. Obrigada, meu querido, tu dás um novo sentido a tudo que eu hoje canto. Chama-se Vem, o tema que acabámos de ouvir na voz de Cátia Guerreiro. Podemos encontrar também num disco editado em 2018, o último da Cátia Guerreiro, que se chama Sempre. Venha daí também, então, para esta última parte da conversa com a Inês Figueiras. Ela é a coordenadora da Guerra e Paz e trouxe-nos este livro bem interessante, Loucuras e Bizarrias de Reis, Rainhas e Fidalgos Infames. Já falámos aqui de alguns casos portugueses e eu agora queria ir lá, assim, além fronteiras. Inês, nesse aspecto, tens aqui alguma figura preferida? Vou dar-te aqui... Os meus favoritos são justamente os dois últimos. Ok, então vamos a isso. Apresenta-me aí essas duas personagens. Favoritos, porque insólitos, exatamente, não é? Exatamente, claro. Atenção, que fique claro que a Inês não aprecia nenhum destes comportamentos. Exatamente. Portanto... Achei muito curiosa, esta história eu não conhecia, a do Jean Bedel Bokassa, que se autodeclarou imperador centro-africano. Isto foi já no século XX, na década de 70 do século XX. E acho uma história completamente doida, sobretudo porque não estamos à espera disto num tempo tão próximo de nós, e menos ainda em África. Parece tudo quando já quase não havia imperadores. Jean Bedel Bokassa, que era louco, não há dúvidas, autodeclarou-se e fez uma cerimónia copiando a cerimónia de coroação de Napoleão. Eu convido toda a gente a ir à internet pesquisar o nome dele, ver sobretudo as fotografias. Vamos repetir o nome, então? Jean Bedel Bokassa. Eu vou aqui à procura. Ok, sim, podes continuar. Então vamos à net ver. Exatamente, isto. Pois, isto é século XX, não é? Eu ia perguntar se há mesmo fotografias disto. Isto é século XX, século, claro. XX, sim. Epá, isto é incrível. Isto como é uma coisa. É que... Como é que isto foi possível? Por cima, num país que infelizmente a República Centro-Africana com tantos problemas, é verdade, tanta pobreza, e ele gastou o dinheiro todo de ajudas internacionais para fazer esta coroação megalómana. Passo planeta então, para ver então essas fotos muito bizarras, mas aconteceu mesmo na República Centro-Africana. Inês, e a outra personagem? As duas últimas. É o Dipendra, que foi príncipe nepalês, e esta história é já... século XX, 1900... Também século XX? 1991. Uhum. Não, já foi 2001. 2001 foi houve uma noite trágica em que este príncipe nepalês matou o pai, que era o rei, matou o pai, a mãe, os irmãos, ao todo foram 9 familiares. Aliás, ele reinou apenas por 3 dias. Sim. De dia 1 a 4. Já depois de 4, toda esta carnificina, o que é que aconteceu? Já depois. Ah, ok. Ele era príncipe, portanto, o pai é que estava a reinar, o pai é que era o rei. Okay. O que é que aconteceu? Havia, portanto, isto no Nepal, havia jantares de família comuns, era mais um jantar comum de família em que se juntava toda a realeza, só que do nada ele terá disparado contra a família, uhum, toda. Portanto, matou 9 pessoas, feriu várias delas, e foi, assim, um episódio horrível. O que é que terá acontecido? A versão oficial é que, portanto, ele estava apaixonado por uma rapariga em que a família não queria que ele casasse com ela, e que num acesso de loucura, nesse jantar, já depois de ter bebido bastante, foi buscar as suas armas e saiu a disparar. O que é que aconteceu? Ele próprio, depois de disparar contra toda a gente, atirou-se sobre si, uhum, só que ele sobreviveu. Como o rei, o pai dele, morreu, ele estava, portanto, o Dipendra estava em coma, mas foi proclamado rei. Ele sobreviveu durante 3 dias, então por isso é que ele foi rei do Nepal durante 3 dias. Conclusão, nunca ninguém lhe pôde perguntar exatamente, então, o que é que aconteceu, porque é que ele fez aquilo. Subiu ao trono um tio dele, um dos poucos sobreviventes, e o povo ficou largamente descontente. Não gostavam do tio dele e do primo, filho, portanto, este tio. E isto tudo criou uma grande revolta no Nepal. Já havia a guerra civil desde 1996, um grupo que queria acabar com a monarquia, mas isto ainda trouxe mais problemas ao país. E o que é que aconteceu? Então o tio do Dipendra, numa semana, resolveu a situação. Vamos averiguar, foi isto que aconteceu. Ele estava zangado com a família e decidiu matá-la, estava alcoolizado e, como é normal nos rituais hindus, mandou cremar a família toda e está resolvido, não se pensa mais no assunto. Uhum. Depois, isto portanto foi num dos edifícios que fazem parte do Palácio Real, mandou destruir edifício e ficou. Acabou assim a história. Por isso é que estou ainda hoje, levanta muitas dúvidas se realmente terá sido assim. Uma das coisas que levanta dúvidas é que o tiro terá sido dado, portanto, o tiro de suicídio terá sido dado com a mão esquerda. Não tenho certeza se era com a esquerda e ele era destro ou se era o contrário, sim, mas portanto, sim, sim, não com a mão dominante. E então terá sido mesmo o Dipendra que matou toda a gente e que se suicidou, e será impossível haver novas averiguações sobre isto, uma vez que tudo foi destruído. Uau. Ou seja, as pessoas foram cremadas, o edifício foi demolido e já nada disto existe. E portanto depois o tio foi o último rei O Último Rei do Nepal. Não fazia ideia desta história. Esta e muitas outras que podem encontrar aqui nestas loucuras e bizarrias de reis, rainhas e fidalgos infames. Por último, Inês, há bocadinho estávamos a brincar com aquela ideia de figuras preferidas ou de personagens preferidas, tendo em conta que muitas delas são, ou pelo menos algumas delas, têm comportamentos, alguns mesmo medonhos, outros assim, menos elogiáveis. De qualquer das formas, podes ter ficado aqui com carinho por alguma delas, alguma delas, não sei. Se sim, qual? Sim, a Dona Maria I. A Dona Maria I. Que, apesar de tudo, acho que contribuiu da sua maneira. Primeiro, ela tentou comatar, resolver de certa forma o que o pai fez, ou permitiu que tinha sido feito, que foi, portanto, a execução dos Távoras. Portanto, não pôde trazer à vida as pessoas que tinham sido mortas, mas as que foram enclausuradas, devolver-lhes a liberdade. E tentou, foi uma rainha com grande preocupação da educação do país, de criar também mais algumas infraestruturas, de tentar trazer algum desenvolvimento ao país, portanto, eu acho que ela acabou também por ser uma vítima de toda uma série de circunstâncias, e fiquei realmente com, sei lá, triste por ela, será assim? Sim. Como é que lidaram com a doença dela naquela altura? Porque eu há pouco não disse, mas este médico inglês, os métodos de tratamento dele eram camisa de forças, choques elétricos, coisas. Temos aí as descrições no livro de algumas coisas que foram feitas que. E pronto, ninguém deveria passar por isso, mas na altura consideravam que era a melhor forma de tentar resolver estes problemas. Inês, queres acrescentar alguma coisa a propósito do livro? Alguma coisa que queiras dizer? Tens aqui então a última oportunidade aqui. Sim. No programa. Quero dizer que aqui tem muito mais histórias. Sim. E destas que eu contei, pormenores bastante curiosos, e convido os leitores a procurarem este livro. Está em todo o país, na generalidade das livrarias. Também podem adquirir diretamente à editora ou através do nosso site. Passem pelo site da Garripaz, há lá outras sugestões além deste livro. E é tudo, não é? Sim. Reis, rainhas, fidalgos, coroas, tiaras, títulos, não, mortes, roubos, loucuras e muito mais. Se alguém cruel não tiver poder, pode passar a vida sem fazer mal a ninguém. Isto é verdade, não é? Sim. Mas se por um acaso do destino se tornar poderoso, muitas vidas acabarão destruídas. Ao longo da história, inúmeros exemplos nos surgem de gente mal intencionada que se dedicou a infernizar a vida dos outros. Entre a antiguidade e os nossos tempos, viaje do Império Romano até Lisboa e conheça a face da infâmia e da loucura. Esta é uma pequena antologia dessas ruindades croadas nacionais e estrangeiras. Inês, muito obrigado por teres trazido então este livro, Loucuras e Bizarrias de Reis, Rainhas e Fidalgos Infames, de Dom João V, o tal tarado por freiras, até ao verdadeiro Conde Drácula, Vlad o Empalador. É uma edição da Garripaz. Inês, estás sempre convidada a voltar com outro livro. Já sabes, a porta está aberta. E terminamos com Camané e esta Casa da Mariquinhas. Até amanhã e um forte abraço. Queres dizer alguma coisa? Boa noite, boa noite. Está feito então. Ouvintes. Tchau. Numa rua bizarra, a casa da Mariquinhas tem na sala uma guitarra, janelas com tabuinhas. Tem na sala uma guitarra, janelas com tabuinhas. Vive com muitas amigas, aquela de quem vos falo. E não há maior regalo que a vida de raparigas. É doida pelas cantigas como no campo